Quem está aqui dentro sabe que não sobra muita escolha pro futuro. Campo de concentração, preso político, álcool veneno letal que mata no mesmo ritmo. É foda ver os caras se matar no cachimbo, é foda ver os caras sumindo, aparecendo tudo fudido, crivado de tiros. Aconteceu assim com o Peterson na área do comando. É mais ou menos assim que perdemos os manos. Treta entre os caras, pilantragem na área, filho da puta de farda que dá mancada atrás de mancada. Por outro lado, vejo três caras muito loucos com maldade no sangue, veneno no olho, dando a brecha que o sistema espera. Na fita tenta um banco, mas ganha um posto, refém, moleque doido. Todo mundo se entregou, todo mundo foi morre, morre. Descanse desse mundo cheio de injustiça. E na sequência, vai um irmão curtindo só na sua carreta. Zero bala, tudo em cima, placa aqui da área. O PM não se contenta e cresce o olho no cadete 95. Humano, sua preta, seu filho, puta humilhação. Tapa na cara sem moral e sem razão. Filho da puta dispara, o resto não precisa relatar. Legítima defesa, uma porra. A polícia dá cada brecha que me deixa puto. Mais um irmão morto, mais uma família de luta. É foda saber que o mesmo aconteceu com aquele irmão que dava um rolé aqui pela área. Quando foi parado pela polícia, desapareceu e não deixou pistas. Talvez um corpo em decomposição, pela ação do sol, pela ação da chuva. Talvez um mano encarcerado pelo medo das testemunhas. Ninguém sabe onde aquele irmão está. Distância desse mundo cheio de justiça. Distância desse mundo cheio de justiça. Tem cada barato que não tem explica. É foda ver os caras sem perspectiva. Caixão, cadeia, finado, polícia, pilantragem do caralho. Temos que agora mais do que nunca incentivar a informação, valorizar a escola. Ser um preto na moral, não um neguinho da moda. Chega de papo, drink, papel de 10, pedra de 20, sua São Campari. Uísque, precisamos de irmãos bem informados e conscientes. Não adianta nos iludirmos que um branco vai vir aqui e solucionar nossos problemas. Você tá ligado que não vai. Aqui não tem boizinho, filhinho de papai. As oportunidades são conquistadas na porrada. Boy na quebrada, tomando uma gravata, perdendo a carteira, o rádio da carreta. A puta abre as pernas para sair ilesa. Aqui não tem bandido, a nossa questão é política e revolucionária. Oportunidade para os pretos e paz aqui na área. Distância desse mundo cheio de...